CW Base MC, rua, a essência continua, realidades. Que Deus me abençoe nessa terra dos pecados. Rimas minhas armas de um mero soldado. Na melodia do vento das ruas frias, pensamentos enchendo a mente vazia. Todo dia, na trilha cantando a própria vida, musicando, vivendo, escrevendo minha rotina. Do caminho certo dessa vida punk, pecados cometidos, espero minha segunda chance. Nesse bang bang, aonde eu me encontro, tem vários escrotos, amigos são poucos. Ideias fortes, poucos tem aí que eu vejo a cara. Realidades fico sem, se eu trombar, levar uns tapa. Conhecidos que se dizem amigos, que me apunhala. Pra que inimigos eu conheço esses mal. Chego com umas mina gatos doidos, já fica de cara. Invejoso é matando risada desse vaca. Malaco raro, mostrando realidades. Conheço muitos, poucos são de verdade. Humildade, valores, já vem do berço. Hip hop, punk, rap é meu endereço. Malaco raro, mostrando realidades. Conheço muitos, poucos são de verdade. Humildade, valores, já vem do berço. Hip hop, punk, rap é meu endereço. Sinistro, a vida não é tão bela assim como parece. Vários pra te atrasar, vários pra te deixar no estresse. Um movimento em falso e te deixa em cheque. Sigo tranquilo porque minha vida ainda segue. Vamos falar o que acontece na cena do rap. Com pouco de fama, um idiota, um moleque. Moleque com gole no deck pegando. Mulha casada se orienta, tchum, se não, te sobe na calada. Aqui é periferia, maloca que domina. A rua não é sua, com suas mentiras. Seu verme, vou te fazer boiar igual uma bosta. Pilantra, mula, sem postura e sem proposta. Na hora, a carapuça serve, então fique à vontade. Pague o que deve, começando a falar a verdade. Sendo duas caras na crocodilagem. Seja homem uma vez, não sempre o covarde. Malaco raro, mostrando realidades. Conheço muitos, poucos são de verdade. Humildade, valores, já vem do berço. Hip hop, punk, rap é meu endereço. Malaco raro, mostrando realidades. Conheço muitos, poucos são de verdade. Humildade, valores, já vem do berço. Hip hop, punk, rap é meu endereço. Malaco raro, mostrando realidades. Conheço muitos, poucos são de verdade. Humildade, valores, já vem do berço. Hip hop, punk, rap é meu endereço. Malaco raro, mostrando realidades. Conheço muitos, poucos são de verdade. Humildade, valores, já vem do